cima, soca na malvadona. Pode botar com força, aproveita que eu tô loucona. Só tô vendo fumaça, não tô sentindo nada. É muito bom, fude chapada. Eu na brisa sentando e tu metendo brisado. É cada tapão pesado, foda boa do caralho. Rap na JBL, luz colorida no quarto, ar-condicionado ligado. E eu vou gemendo mais alto. Vai bota, eu quero tudo lá dentro. Vai bota, tô sentindo tudo batendo. Ai, puta que pariu, com esse verde eu fico tarada. É muito bom, fude chapada. Caia com que? Ai, que boquinha gostosa, dá um puxar no baseado. Solta fumaça, lentinho fazendo cara de malvado. Gostoso, eita, maconheiro safado. Me leva pra tua casa fazer sauna no teu quarto. Vai ser eu na brisa sentando, tu metendo brisado. Cada tapão pesado, foda boa do caralho. Rap na JBL, luz colorida no quarto, ar-condicionado ligado. E eu vou gemendo mais alto. Vai bota, que eu quero tudo lá dentro. Vai bota, tô sentindo tudo batendo. Ai, puta que pariu, com esse verde eu fico tarada. É muito bom, fude chapada. Sabe o macete, ele só quer me fuder na onda do verde. Quando eu tô louco, eu fico instigada, pedindo jatada de leite na cara. E toca muito, ele mete forte, ele bota.